a noite está gelada. O dia já vem vindo, é de madrugada. O que interessa nesta vida é uma vida boa. Não vamos mais brigar por qualquer coisa à toa. Quero fazer parte deste sonho teu, ser tua canção e nunca teu adeus. Chega de lutar contra o meu coração, e eu só tenho hoje uma preocupação, que é você. Chega de lutar contra o meu coração, e eu só tenho hoje uma preocupação, que é você. A gente já está muito tempo nessa estrada, numa profissão tão desesperada. Eu sei que minha luta às vezes te deixa sem graça, mas eu nunca sei tudo o que se passa. Quero fazer parte deste sonho teu, ser tua canção e nunca teu adeus. Chega de lutar contra o meu coração, e eu só tenho hoje uma preocupação, que é você. Chega de lutar contra o meu coração, e eu só tenho hoje uma preocupação, que é você. Cola teu corpo no meu, que a noite está gelada. O dia já vem vindo, é de madrugada. O dia já vem vindo, é de madrugada. O dia já vem vindo, e é de madrugada. O dia já vem vindo, é de madrugada. O dia já vem vindo, e é de madrugada. O dia já vem vindo.